gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Chapel Hill na Carolina do Norte. E hoje a gente está trazendo um episódio aí meio diferente ou meio trapaceando. Mas eu acho que a intenção aí é boa, porque a gente está participando aqui ao vivo da conferência chamando PyJamas. E esse é um evento de Python, né, e tecnologia que está acontecendo hoje, no caso da gravação, que seria no dia 13 de dezembro. E a ideia da conferência é ser 24 horas de Python, ou seja, ela começou hoje às 4 horas do horário de Brasília, dia 13 de dezembro, e vai até às 4 horas do dia 14, que seria no sábado. E várias pessoas de várias partes do mundo estão transmitindo ao vivo, inclusive tem o canal da própria conferência, então quem não tem canal no YouTube, essas coisas, vai estar tendo a possibilidade de apresentar também. É bem bacana a ideia, então por isso que a gente resolveu estar trazendo esse episódio aqui bem diferente para vocês. E a vantagem disso tudo é que todas as palestras, a ideia é que seja em português e que seja ao vivo. E se você está acompanhando aí pelo áudio, né, a conferência provavelmente já acabou, porque o áudio vai sair mais para frente um pouco, mas não se preocupe, como é tudo transmitido ao vivo pelo YouTube, a gente vai ter aí todas as gravações das palestras e tal, então a gente vai deixar no nosso show notes todos os links certinho. E para deixar o bate-papo, né, ainda mais interessante, hoje temos aqui um convidado para ajudar a falar sobre engenharia de qualidade com Python, né? A nossa ideia aqui da apresentação para o PyJamas é estar fazendo um bate-papo a respeito de engenharia de qualidade e como que o Python tem relação com isso e como que isso poderia ajudar. E o nosso convidado dispensa apresentações, né? Ele já esteve por aqui em vários episódios. Aliás, o Caçalho só existe por conta dele. Ele criou e manteve o Caçalho Podcast por vários anos. E hoje tenho a honra, né, de continuar com esse projeto que eu acho muito interessante e espero poder estar mantendo aí por mais e mais anos. Então, seja bem-vindo ao Caçalho Podcast, Og Maciel, mais uma vez e sempre bem-vindo. Ah, valeu, sou de casa, vou abrir a geladeira e vou lá pegar minha cerveja daqui a pouco, mas obrigado por estar aqui, obrigado pelo pessoal do PyJamas por estar organizando esse evento sensacional, achei a ideia assim, mirabolante, muito boa, muito obrigado também, só não estou usando pijama, né, mas eu tô aqui no PyJamas, e obrigado ao pessoal que está presenciando aí, eu estou vendo um monte de amigo aparecendo ali no chat, então vamos lá, tô animado para esse episódio. Bom, a ideia aqui vai ser basicamente um bate-papo entre eu e o Og, do pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube. A gente tem alguns tópicos aqui, a gente vai começar a falar sobre eles. Eu vou tentar trazer um pouquinho da visão mais mão na massa, né? Questão do dia a dia ali, como é que exerce a profissão. E aí a gente vai tirar vantagem do Og para trazer um pouco da visão de gerenciamento e, inclusive, da visão de diretor de um departamento de engenharia de qualidade. O Og vai estar mais tarde aqui na conferência, né, apresentando uma outra palestra, falando como é que ele chegou até a questão de ser um diretor aqui do Departamento de Qualidade na Red Hat. Então, bora lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, que tem bastante coisa, e a gente vai pegando aqui as perguntas. Bom, para começar, eu já vou chegar a mandar essa para o Og. O que é engenharia de qualidade, na sua opinião, Og? Olha, alguém me fez essa pergunta esses dias, eu acho que eu estou bem preparado, e não foi porque nós praticamos não, tá? Porque realmente não teve nenhuma prática aqui. Eu e o Lessa estavam trabalhando até agorinha, e chegamos agora, sei lá, tem meia hora mais ou menos. Mas eu acho que hoje em dia, o que é que as pessoas pensam? Muitas pessoas pensam que engenharia de qualidade é o processo de você verificar, assegurar que o produto seja software, que seja um carro, uma cafeteira, que está funcionando, que está dentro dos padrões, das expectativas, da funcionalidade que é anunciado do produto, da máquina, ou o que for. Mais ou menos seria a ideia. Mas, na minha opinião, engenharia de qualidade vai muito além disso, por causa que uma pessoa que trabalha nesse campo, nós somos como se fosse um hub. É um hub onde que você tem que atrair os desenvolvedores, o gerente do produto, o gerente do programa em si, por trás do produto, o pessoal que mexe com documentação, que mexe com segurança, de suporte. Então, engenharia de qualidade seria a habilidade de se ter, de conseguir trazer todas essas pessoas e mostrar para elas que a qualidade é a responsabilidade de muitas pessoas, de todos. É a responsabilidade de todos. Então, é um cargo muito importante, na minha opinião, e que te dá essa oportunidade de exercer uma influência grande em vários campos. Tá? Então, é mais ou menos isso daí, a minha definição simples, talvez, e rápida e rasteira aqui. Bom, eu assino embaixo, é uma definição muito boa, e realmente o engenheiro de qualidade acaba que participa aí nessas, ou interage, né, com essas diferentes equipes e tudo mais, por conta da questão de garantir a qualidade. E isso, quanto mais cedo você fizer, melhor é, porque qualquer problema, por exemplo, de especificação, você já consegue estar pegando, consegue pedir uma especificação melhor, alguma possível, sei lá, se alguém fez um mock de uma interface, pode usar a experiência que tem para poder falar, normalmente a forma que se usa um aplicativo onde você tem que enviar um formulário, você precisa, por exemplo, suportar, apertar o Enter e o formulário enviar e essas coisas todas. Então, mesmo antes de implementar esse formulário, já dá para trazer ali algumas dicas e alguns feedbacks para poder estar ajudando. E, na verdade, além da parte tecnológica, né, você precisa ter um pouquinho aí de jogo de cintura no sentido de estar batendo papo com as pessoas, porque a comunicação é essencial. A gente vai estar falando um pouquinho aí de quais seriam as dicas, né, para poder, não só de tecnologia, mas também de como se comportar. Já, a gente já convida aí o pessoal, se já tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, já vai mandando. Mas o próximo tópico que a gente gostaria de falar aqui seria certificações para ser um engenheiro de qualidade, ou certificações para poder ser uma pessoa que testa, ou então que garante a qualidade de um produto. Og, o que você tem a dizer aí a respeito de certificações? Isso seria algo assim realmente necessário? A gente sabe que, pelo menos eu conheço, uma única empresa, né, ou um único órgão que tem uma certificação a respeito de teste. Eu posso até falar um pouquinho mais a respeito depois, mas o que você acha? É realmente necessária a questão de certificação? Porque eu vejo muito lugar que o pessoal às vezes considera tendo uma certificação numa determinada tecnologia e sabendo que pode existir alguma certificação para teste, se isso realmente é necessário. Boa pergunta. Eu acho o seguinte, que a certificação às vezes pode abrir a porta para as pessoas que talvez não tenham tanta experiência. Então, é para dizer assim, eu sou iniciante, mas eu tenho certificado, então eu posso, pelo menos, durante... conseguir convencer a pessoa a me dar a oportunidade de fazer uma entrevista para mostrar o que, que eu sei e o que, que eu não sei, esse tipo de coisa. Então, eu acho que certificado ajuda neste caso. Mas, hoje em dia, eu acredito que o teu trabalho, ainda mais para nós que temos a oportunidade de trabalhar em companhias open source, que o certificado é o nosso GitHub. O certificado é o trabalho que está disponível aí no mundo open source. É que mostra o que você realmente sabe e não sabe fazer. Então, eu não acredito que o certificado vai te garantir uma oferta de trabalho, mas vai, para a pessoa que é iniciante, vai pelo menos abrir a porta para deixar que as pessoas conversem. Então, essa é uma parte da minha opinião. Isso não quer dizer que eu não acho que vale a pena você tentar pegar um certificado. Uma das coisas, dessas organizações, entidades que você vai mencionar é o ISTQB, não é isso? Que eu não vou lembrar agora o que significa a sigla, mas é uma das entidades, e é uma entidade que nós usamos dentro da Red Hat. É uma entidade que eu sei que tem outras pessoas também que usam ela para treinar as pessoas a aprenderem um pouquinho mais sobre o que é qualidade, ainda mais na área de software. É usado para isso. Então, eu acredito que quem não entende o que é qualidade de software, ou engenharia de qualidade, ou como é que você mede qualidade, todo esse tópico, eu acho que vale a pena, sim, fazer um curso desses, pegar um certificado desses, porque Na minha experiência, depois que você cobre todas as áreas que aparecem em um curso, um certificado desses, te faz assim realmente ver as coisas de uma forma diferente. Tira você desse estereótipo de que qualidade é a responsabilidade somente da equipe que testa o produto no final, né, no final do life cycle, né? Então remove isso, esse estereótipo, essa mentalidade, e faz assim com que você entenda que a tua influência, a tua esfera de influência como engenheiro de qualidade é muito maior. Por isso que no final, na minha definição, você é um hub, né? E isso é assim, quando você já está num nível mais senior e tal, você é um hub. Essa é a sua esfera de influência. Então o curso acho que abre os olhos e das pessoas e mostra para vocês todas essas possibilidades que existem e que talvez não sejam tão óbvias se você está começando de num ponto de vista que é bem no estereótipo, uma coisa bem básica, o que é qualidade, quem é que é responsável e qual é o papel que uma pessoa que trabalha como engenheiro de qualidade ou um QA, né, o QA, que a pessoa faz. Eu estou com uma colinha aqui e o ISTQB significa International Software Testing Qualifications Board, que seria essa entidade. E eu vou trazer um pouquinho do lado aqui prático, né? Eu acabei fazendo o curso e, consequentemente, pegando a primeira certificação nisso, que seria o Foundation Level, que seria, assim, a base, né? E eu acho que é muito válido porque a gente tem muitos termos relacionados a teste, ainda mais tipos de teste. Teste de sistema, teste de integração, teste de função e tudo mais. Então, a vantagem desse nível, né, na minha opinião, é que todo mundo na equipe, né, que teve a oportunidade de estar fazendo o teste, acaba que fica com uma linguagem comum. Então, quando você fala uma determinada palavra, sei lá, tá falando teste de sistema, todo mundo vai ter as mesmas expectativas. Significa que é realmente necessário estar fazendo esse tipo de curso? Não. A vantagem de ter o curso é que já tem ali como se fosse o framework já mastigado para você tá usando, né, as palavras, mas um negócio que é extremamente importante, inclusive na questão da qualidade, é deixar bem claro quais são as expectativas. Então, se você tem ali, por exemplo, um glossário, mesmo que você, nenhuma pessoa da sua equipe tenha feito uma certificação, alguma coisa assim relacionada a teste, mas pelo menos tendo um glossário, ou então qual que é o esperado para aquilo lá. Então, quando você falar, por exemplo, teste de sistema, o que que significa? Porque nessa certificação em específico, ele vai falar lá, por exemplo, teste de sistema é quando você cuida de determinados itens, quando você fala teste de função, é outro foco. Então, uma vez que você define isso é bem importante, não só para a equipe de teste, mas também para todo mundo que espera o que que é a qualidade. Porque qualidade, por definição, na minha concepção, é algo assim abstrato. O meu nível de qualidade, para mim, um negócio vai ser bom ou bom o suficiente, é diferente para outra pessoa. Então, por isso que definindo realmente o que que é cada coisa e quais são as expectativas, eu acho que é um ponto muito válido. E assim, a certificação, nesse caso, a Foundation Level, tá só conferindo aqui se não tava falando o termo errado, mas o Foundation Level é basicamente isso. Aí, com isso, tem outras certificações que aí sim você vai sendo mais mão na massa, então pode ser interessante. E eu não vou saber trazer mais informações sobre isso, porque eu não tive a possibilidade ainda de estar fazendo isso. E eu fui fazer essa certificação só para dar um exemplo, depois de quase 6 anos trabalhando com qualidade. Significa que realmente, assim, foi interessante ter feito para poder definir os termos, essas coisas todas, mas não necessariamente ela foi obrigatória para que eu fosse capaz de trabalhar como engenheiro de qualidade. Eu quero adicionar mais um comentário, né, que eu acho que é baseado na experiência própria. Então, isso aqui é o Og e o Eliezer estão falando e estão... É teórico o negócio aqui. Não é teórico, não. Então, deixa eu colocar um pouco de dados aqui, que é baseado na experiência própria nossa. Um tempo atrás, eu tive uma oportunidade de pegar um framework que nós desenvolvemos internamente e que chama-se Pulp Smash. O Pulp Smash é uma ferramenta, um framework que foi criado para poder testar um projeto upstream que chama-se Pulp. E chegamos a um acordo em comum que nós queríamos, então, não só fazer com que ele fosse mais open source do que ele já era, porque ele já era um open source, mas também que ele pudesse ser mais fácil de ser usado e consumido, principalmente não pelos engenheiros de qualidade, mas pelos desenvolvedores do próprio Pulp, que até, por sinal, temos, acho que pelo menos um deles está aqui no chat, aqui, que é o Fabrício, ele está aqui, desenvolvedor do Pulp. Então, durante o processo de pegar o framework e fazer com que ele não somente fosse mais fácil de usar, mas fácil de ser adotado, e também mais open source, mais aberto para as pessoas poderem usar, eu descobri que na hora de definir as responsabilidades de quem usa a ferramenta, o framework, e quem usa, que tipo de teste é usado, e esse tipo de coisa, nós não estávamos falando a mesma língua, sabe? Então, o que você mencionou aí, Eliezer, sobre de ter pelo menos falar o mesmo idioma na hora de falar que tipo de testes que existem, quais as responsabilidades e tal, o ISTQB, que é difícil para mim falar em português devagar assim, ele ajudou muito, e foi graças ao Kerson, que também era um engenheiro de qualidade que trabalhava no Pulp, foi ele que trouxe a ideia para mim. Ele falou assim, olha, por que a gente não usa o glossário, o vocabulário que existe já, que é conhecido, mastigado, como você falou, Eliezer, vamos usar ele para poder ser o nosso padrão de conversa, né, para a gente poder... E eu confesso que uma vez que nós fizemos isso, realmente deu para poder ajustar a conversa, sabe? Começamos realmente a falar a mesma língua, conseguimos nos entender dentro da nossa companhia, dentro da Red Hat, desenvolvedores e engenheiros de qualidade começaram a se entender melhor e realmente ajudou bastante. Então, depois dessa experiência que eu tive, eu reconheci que... Como a mesma forma que o Eliezer, por exemplo, eu nunca fiz o certificado. Eu nunca fiz. Eu tem 8 anos que eu estou na Red Hat, tem mais alguns anos que eu trabalhei na companhia antes como engenheiro de qualidade. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu reconheço o valor que tem em, pelo menos, de poder se colocar nessa forma de poder ter esse tipo de conversa com as pessoas, ter o mesmo vocabulário e tal. Então, hoje... Uma das coisas que nós estamos mudando dentro da nossa companhia é fazer com que este linguajar, esse certificado, este framework que já existe para poder explicar como é que se, pelo menos começa a medir qualidade, como é que se conversa sobre o tópico de qualidade, vai ser parte padrão dos primeiros 90 dias de qualquer engenheiro de qualidade entrando na Red Hat agora no futuro, que eu acho que é uma grande vitória. E eu vou dizer que a ideia começou do Kerson, que eu joguei para frente, que foi aceita e agora está virando aí uma iniciativa dentro da nossa companhia, que é bem bacana. Eu acabei de achar um negócio aqui, por curiosidade. Normalmente, né, tem o ISTQB, que seria lá a instituição internacional, e cada país ou cada área tem uma instituição mais específica, né, que seria a instituição capaz de talvez oferecer o treinamento e você poder fazer a certificação. E tem uma no Brasil, chama BSTQB, que seria, no caso, em vez de ser internacional, seria brasileira, né? E a gente vai deixar os links tudo certinho. Eu acho que tem a questão do que é definido no nível base, e deve ter algum material. Eu estive vendo em inglês, mas eu acabei de encontrar esse site em português. Depois, lá no show notes, a gente vai ver se acha alguma coisa. Então, mesmo que você não tenha ali a certificação, mas queira pegar algum dos materiais e talvez ver as definições, isso aí fica como sendo uma dica, ou então seja uma base aí para ajudar você a definir os termos. Como a gente está fazendo um bate-papo, a gente vai abrir um pouco aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O Thiago Dias, ele mencionou que portfólio no GitHub parece que é mais observado no exterior do que no Brasil. Aí ele falou que isso aí é a impressão que ele tem, a visão pessoal dele. Bom, na minha opinião, eu acho que é muito importante você ter isso, porque uma vez que você recebe, vamos supor, você tem lá vários candidatos, e aí a pessoa está em dúvida entre duas pessoas, uma delas tem um portfólio, a outra não. E todas elas têm os mesmos itens em termos assim de conhecimento de tecnologia e talvez até experiência. Como é que você diferencia uma da outra? Então, na minha opinião, acho que ter o portfólio ajuda nesses detalhes. E é uma questão também de que assim, seria um diferencial. Eu já vi casos, já participei em processos seletivos, né, entrevistando pessoas, e o GitHub fez uma tremenda diferença. Então, eu acho que mostrar o que você fez é muito importante. E só uma dica também, que isso foi um negócio que eu me esbarrei. Uma vez foi colocado um site que seria como se fosse o portfólio da pessoa, e o site estava fora do ar. Então, toma cuidado aí, por exemplo, dos exemplos que você coloca no seu currículo. Pelo menos garanta que eles vão estar funcionando, porque isso aí ajuda a mostrar realmente que aquilo lá é algo assim, e não vai ser algo que vai ser, que em tese era para te ajudar, possa te atrapalhar. Porque imagina, você vai lá tentar ver o portfólio realmente não está funcionando. Mas eu acho bem válido, e eu não sei dizer muito como que está a questão, se as empresas realmente estão olhando para isso ou não, mas para mim foi algo que me ajudou. Isso é uma experiência que eu tive pessoalmente, e eu tendo ali participado de alguns projetos e tendo aquilo lá, foi algo que ajudou a conseguir uma vaga de emprego. Então, eu acho muito válido. Eu concordo contigo, porque muitas vezes, e claro que, por exemplo, eu sou meio suspeito de falar qualquer coisa sobre o que pode funcionar no Brasil. Tem 28 anos que eu não estou no Brasil, então eu não sei. Mas, além do que você falou aí agora, Elias, né, sobre o diferencial que tem um portfólio ajudaria, eu também falo que quando eu estive na posição de entrevistar um candidato, muitas vezes você pega o currículo da pessoa que tem, de repente, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, né? Então, se você tem a possibilidade de ir lá e olhar o código, não é só assim, a expectativa não é só para mostrar, tá aqui o portfólio, a pessoa escreveu no GitHub, tem código do GitHub, vamos lá então conversar com ele. É dar uma olhada no código da pessoa, ver como que ela escreveu, ainda mais se o cargo é relacionado à engenharia de qualidade. Eu acho que se você vai olhar um projetinho que a pessoa tem lá no GitHub e o projeto não tem testes, nem que seja teste unitário, eu acho que já está contando contra a pessoa, né? Já fala assim, caramba, você não... qualidade começa de você também, né? E também te dá a oportunidade de fazer perguntas que realmente mostra para a pessoa que você investiu tempo, falar assim, por que que você escolheu escrever isso, uma função em Python, e você não usou um decorator ou algo parecido assim. Então, acho que ajuda muito no para poder fazer esse diferencial. Se no Brasil ainda não usam, eu recomendo, eu acho que faz um diferencial bacana. Tá? E eu estou olhando aqui, eu sei que a gente vai chegar em todas as perguntas, mas eu estou adorando as perguntas que apareceram. Muito boas perguntas mesmo. Bom, então vamos dar jeito nelas agora mesmo. A próxima aqui na lista seria o do Marcelo Barbosa, né? Ele menciona que algumas empresas começaram a exigir de seus software engineers a criação de teste unitário, tendo o objetivo de ter 100% de coverage, que seria cobertura de testes, né? Então, assim, os testes vão estar passando por todas as linhas de software. Isso que significa a cobertura de testes. E aí, ele está mencionando que essas empresas, né, acaba que terceiriza o time de qualidade, que seria o pessoal que vai estar escrevendo testes funcionais e de integração. E aí a pergunta seria, como garantir a qualidade nestes cenários? Quer começar, Og? Beleza, posso pegar. Eu acho o seguinte, como eu falei no começo, qualidade não é responsabilidade da equipe de engenharia de qualidade. Eu sei que a palavra qualidade está no título. Não é responsabilidade somente de nós. Responsabilidade é de todo mundo. Então, se existe esse cenário onde que os testes funcionais foram terceirizados para uma equipe que não está ali fazendo parte do processo, eu espero que a pessoa que tomou essa decisão também colocou alguém ou alguém que vai poder ajudar a preencher a lacuna que fica, né, a separação, uma equipe aqui, uma outra equipe lá. Tem que ter alguém que vai preencher a lacuna para poder explicar o significado das coisas, né? Porque você não vai fazer um teste funcional sem pelo menos ter acesso ao produto, ter acesso à documentação, ter acesso aos desenvolvedores. Tem que ter alguém para fazer todo esse jogo de cintura para poder ajudar a melhorar a qualidade. Mas ter somente os testes funcionais não necessariamente melhora a qualidade do produto. A qualidade do produto começa no se você pensar num timeline, vai ser assim, no dia que alguém falou assim, vamos adicionar esse recurso, a qualidade começa naquele ponto, não é no final, não é quando o teste foi escrito. E eu tenho certeza que, eu não vou nem falar sobre isso, que acho que você vai falar sobre a cobertura aí, o código, a cobertura de código, mas 100% de coverage não quer dizer 100% produto sem problemas, não quer dizer isso. E é claro que eu não estou sugerindo, o Marcelo, que ele está sugerindo isso, né? Mas é uma coisa assim, que é uma dessas coisas que eu nem sei falar em português a palavra, mas é um fallacy, que a pessoa pensa que 100% do produto deve estar muito bom, vamos lá, vamos distribuir, não é por aí não. Tá? E Marcelo, e se você acha que eu não respondi a tua pergunta, só dá um toque aí na mensagem, tá? Marcelo é gente fina demais, eu conheço ele pessoalmente. Ah, bacana, a questão da cobertura de 100% seria mais ou menos isso, não significa que o fato de você passar por todas as linhas do seu código, você realmente está fazendo isso da forma correta, e algumas vezes também, principalmente testes unitários, como você foca, né, o teste unitário ele é mais focado na unidade, ou seja, você vai pegar, vai isolar uma função sua, e vai testar aquilo lá como uma forma de unidade. Você não está colocando ela em interação com nenhuma outra, e, portanto, se você depende de algum serviço externo ou alguma outra coisa, uma das técnicas, né, seria você usar um mock, que seria como um objeto falso que vai ajudar você a testar. Então, normalmente, o mock você vai usar para, por exemplo, ver se aquela função sua que faz um request realmente está chamando a biblioteca que vai cuidar de fazer um request, por exemplo. Então, aí você faz o mock dessa chamada e, pelo menos em Python, né, a biblioteca permite que você verifique quantas vezes essa função que você fez o mock foi chamada e quais eram os argumentos que ela recebeu. Então, com isso, você consegue verificar. Mas, por exemplo, você tem 100% de código e uma das coisas que uma requisição pode retornar é um erro 500 ou 500 alguma coisa. Então, você está com 100% de cobertura de código, mas isso é um caso que não está sendo considerado por aquela função sua. E ela simplesmente está pegando aquela resposta, está considerando que está no mundo ideal, né? Tudo funciona, não tem, o serviço vai estar sempre online, essas coisas todas. Então, isso daí é um exemplo, né, simples de como talvez a cobertura de 100% não seja algo assim que vai te trazer uma qualidade. Por outro lado, talvez valesse a pena, não sei, os mesmos desenvolvedores focar em algo, sei lá, em torno de 80% e talvez usar algum desses casos, principalmente casos que relacionados a falhas. Porque testar se está sempre funcionando, isso aí seria talvez a primeira coisa a ser feita, mas também tentar algumas formas que não funcionaria. E a forma, assim, de você talvez conhecer coisas que podem dar errado, obviamente, é tendo experiência, né? Então, se você tem uma experiência de serviços usando API, você vai saber que ela pode retornar alguma coisa ali na faixa 400, que seria talvez não estar autenticado, essas coisas todas. Na 500 já seria mais erro do servidor. Então, são coisas assim que a experiência sua lidando com aquilo, ou talvez testando aquilo, que vai trazer. Mas é realmente assim, eu acho que a combinação de vários níveis de teste, né? Então, um nível seria, por exemplo, o de unidade, que seria o mais atômico, digamos assim, e depois você vai crescendo para de integração e tudo mais. E isso, então, seria algo a considerar. A questão de ter um time separado, vou comentar um pouquinho a respeito disso. Eu, como engenheiro de qualidade, uma das coisas que eu mais sou grato de ter é um relacionamento direto com os desenvolvedores. Não só na parte de design, né, dessa feature, mas também na questão de verificar casos para criar o plano de teste. Então, normalmente, uma conversa rápida com o desenvolvedor, você vai saber o que ele está pretendendo implementar, qual que é as entradas e quais vão ser as saídas daquilo ali. E com isso, você já consegue falar, você já pensou alguma coisa que pode dar errado, então você já começa a explorar um pouco esses casos assim, e depois disso aí você traz o seu conhecimento como engenheiro de qualidade para testar alguns casos assim mais interessantes. E software sem bug também é algo que, sei lá, só sonho, provavelmente. Porque, por exemplo, a minha forma de testar, obviamente, ela está 100% ligada à minha experiência, e eu posso considerar coisas que uma terceira pessoa não considere, e consequentemente uma pessoa usando o software, ela vai tentar, vai ter um background diferente, vai trazer uma visão diferente, vai tentar fazer alguma coisa diferente. Então isso aí é algo que não vai existir, software sem bug, a não ser que o software não esteja escrito, ou seja, você não escreveu o software, ele não existe, então é um software sem bug. Eu ouvi essa frase esses dias, achei interessante, mas realmente é isso, a chance de ter alguma coisa assim é grande, e por isso que quanto mais você investe em qualidade, mais você antecipa esses problemas que você pode encontrar em campo, né? Ou seja, o seu cliente usando aquilo, e consequentemente o impacto é menor, porque você não vai gastar, por exemplo, tendo que ter uma pessoa fazendo um deploy de madrugada por conta de um problema crítico, por exemplo. Então, isso aí são coisas assim que quanto mais antes você considerar a qualidade, mais importante ela, ou o benefício vai ser maior. Bom, seguindo aqui, a próxima que a gente tem seria do Rodrigo Correia Barro. Quais seriam as principais práticas de qualidade que podemos trazer das empresas maiores para empresas menores, que às vezes não tem equipe de teste, mas de desenvolvedores que acabam fazendo dois papéis, ou seja, seria o full stack developer, mais ou menos traduzindo, né? Seriam aquelas pessoas, obviamente, quando você tem uma empresa menor, você não vai ter assim a possibilidade, talvez, nem a questão financeira de ter várias pessoas ou várias equipes trabalhando em áreas diferentes, e acaba que você, uma pessoa ou algumas pessoas vai ter que fazer mais de uma responsabilidade. Então, quais as principais práticas poderiam ser usadas nesse caso? Você tem alguma sugestão aí, Og, para começar? Ah, eu tenho, sim. Eu acho que se eu for escolher uma coisa para você trazer, e o contexto aqui é trazer de uma companhia grande para uma companhia pequena, não é isso? Que está procurando melhorar essa parte. Seria o conceito, eu vou dizer que chama-se conceito, de continuous integration, integração contínua, e continuous delivery, entrega contínua. É, por causa que o objetivo, então, se você tem uma companhia onde todo mundo, você desenvolve, você faz o teste, que eu acho perfeito isso, acho bem bacana, seria, então, de criar esse tipo de ambiente, esse tipo de processo, para que, então, que você tenha os resultados da qualidade do teu teste, ainda mais em termos de integração, o mais rápido possível, né? Então, você tem o feedback, que ele chama o feedback loop, que é aquele processo onde que você faz alguma coisa, você testa, tem o feedback, volta para ti o feedback, você melhora ele ou você acabou o processo, né? O feedback loop. Então, eu acho que fazer esse lance de trazer integração contínua, integra contínua, ajudaria bastante para esse tipo de ambiente. Porque, então, não tem esse lance assim de você criar ainda métricas, que é uma coisa que a gente faria num lado mais avançado, métricas, tentar, de repente, botar também, tem o lado do cliente, né? Então, tipo assim, vamos continuar desenvolvendo ou vamos cuidar do cliente também? O cliente é a pessoa que paga, né, para você poder estar trabalhando. Tem várias coisinhas que você poderia trazer. Eu diria, na parte técnica, traz isso. Leva essa mentalidade, igual o pessoal do Netflix, o pessoal do Amazon, o pessoal do Facebook faz, que é, eles entregam uma funcionalidade ou um bug fix todo dia. E às vezes, assim, é um, às vezes são, sei lá, meia dúzia, uma dúzia, duas, sabe? É um número variado, mas se colocar na posição de poder fazer esse tipo de coisa. Não é todo mundo que faz, não é ainda. Isso não quer dizer que isso é uma coisa revolucionária que aconteceu hoje e ninguém está fazendo. Não. Isso já é velho, mas não é todo mundo que faz. Eu acho, então, que se você puder trazer qualquer prática, best practices, eu pegaria isso aí. Traz isso para dentro da tua companhia, vai ajudar todo mundo e acho que, de uma certa forma, mostra que a responsabilidade, então, é de todos, quando todo mundo está usando esse processo. E vou aproveitar aqui e agradecer o Vicente, que falou para mim que a palavra que eu queria falar em português é falácia, obrigado. E o Thiago Dias, ele está falando um negócio de trabalhar aqui no Brasil, está difícil. Vem trabalhar para a gente, entra em contato aí depois com o Eliezer comigo. Se você fala inglês, nós estamos contratando, isso eu te garanto, nós vamos contratar, tá? Valeu. Bom, outra coisa que vou fazer um gancho aí foi a questão... Uma vez que você tem um sistema, né, de integração contínua e entrega contínua, você está falando sobre automação. Então, eu gostaria de usar essa palavra aí como sendo uma dica. Uma vez que você automatiza tarefas repetitivas, você tem mais tempo para estar focando em outras coisas, porque aquilo lá já está resolvido e o computador ele sempre vai executar as coisas do mesmo jeito. Então, a vantagem de trazer essas coisas, principalmente para empresas menores, é a questão de poupar tempo dos desenvolvedores ou daquela pessoa que está com duas ou três responsabilidades diferentes. Então, uma vez que tem esses processos automatizados, essa pessoa pode focar, por exemplo, em corrigir bugs, uma vez que o deploy, né, que é o fato de você lançar uma versão nova da sua aplicação, se ela for web, ela vai estar online funcionando lá. Se isso aí estiver automatizado, então essa pessoa pode focar em estar entregando lá correções mais de uma vez por dia. Então, isso daí é bem bacana. E como a gente está falando sobre Python, é uma das linguagens que tem bastante ferramenta para te ajudar com isso. Uma delas é o Ansible, principalmente se você precisa criar máquinas, essas coisas todas. Então, isso é uma outra dica, assim, você usar alguma ferramenta que te ajude a provisionar máquinas, é bem útil. Então, eu vou recomendar o Ansible porque é uma que eu tenho mais contato, mas tem outras que poderiam ajudar, por exemplo, Puppet, Chef, ou mesmo um Bash script que seja, ou um script em Python que seja, mas se você usar alguma coisa assim, como o Ansible, que tem vários módulos para lidar, por exemplo, com Amazon Web Services, Google Cloud Engine, essas coisas todas, acaba que ajuda, porque já está testado isso, são várias pessoas usando, então, na hora que você falar para lá no seu playbook, né, que seria como se fosse uma receita, você fala assim, ó, cria uma máquina em algum desses serviços. Então, você já sabe que vai estar funcionando e dali para frente você fala, instala esse pacote, instala aquele pacote, puxa a minha aplicação desse repositório Git e dá um start em determinados serviços, pronto, está feito o deploy. Então, com isso você consegue até fazer o deploy numa máquina de teste, você pode, seria, sei lá, um staging area ou então talvez uma área de integração contínua, né? Você roda os testes contra aquela aplicação, se passou, aí você promove. Então, aí você está trazendo essa questão de estar tá fazendo a integração contínua. Você pode definir coisas também para estar tá fazendo merge. Então, assim, automação eu acho que seria uma dica muito boa de se trazer. Demora para poder ter isso no lugar na primeira vez que você faz. Mas uma vez que você tem isso, você ganha muito mais tempo. Então, porque acaba que você vai estar fazendo isso várias e várias vezes, mas você deve pensar, vai demorar, sei lá, uma semana para eu ter algo. Mas você pensa que é uma semana só que você vai investir, ao invés de ter pelo menos um dia na semana, toda semana a partir dali. Então, em 5 semanas, você já tem de volta o retorno de investimento, está zerado, e dali para frente é só lucro. Então, é bem interessante. E antes do Ansible, tinha o Fabric, que eu usava justamente para fazer esse tipo de coisa, também escrito em Python. Por algum tempo eu usei ele. Bem lembrado. Faz tempo que eu não uso o Fabric. Continuando aqui com as nossas perguntas, né? Nós temos o Code Show, ou então Bruno Rocha. Vocês acham que um dia iremos parar de codificar testes e começar a declarar testes de forma declarativa? Por exemplo, como se fosse um playbook, né? Então, acabou que essa pergunta aqui caiu mais ou menos no contexto. Eu não tinha visto que tinha mencionado a palavra playbook, mas seria de uma forma assim, no playbook você coloca, cria uma máquina no EC2 com esses parâmetros. Então, é uma forma declarativa de fazer, em vez de você estar indo lá e programar, você escrever um código. E a continuação da pergunta é se ter essa forma declarativa diminuiria a barreira de entrada. Bom, eu estou passando toda hora para o Og aqui e vou fazer isso de novo, porque eu sei que uma vez ele tentou abordar dessa forma uma das bibliotecas de teste, então ele tem mais experiência do que eu para poder estar falando nisso. Tá, então confirma para mim, o Code Show é o Bruno Rocha? Isso. Confirmado. Então tá, perfeito. Porque eu ia falar do Bruno agora, então eu vou responder que eu acho que se você puder criar um framework que permita, pessoal, igual você tem o BDD, não é isso? Então, tem o Lettuce, o Cucumber, né? Acho que tem aquele o Robot Framework do Google. Se você conseguir chegar no nível onde você pode criar um framework que você pode escrever usando palavras comuns, assim, vamos dizer, no português ou no inglês, para descrever o teu teste, se é isso que você está querendo dizer aqui, de forma declarativa, né? Eu acho que seria assim, é o Holy Grail, tá? É o Holy Grail de você facilitar, quebrar tudo quanto é barreira. Porque você vai conversar, por exemplo, com o gerente do produto, ele não vai, talvez ele não vá saber escrever código, vai ter tempo para ir lá aprender a mexer com o seu framework, para aprender como é que se escreve isso em Rust, como é que se escreve isso em Python e por aí vai. Então, se ele puder falar simplesmente, né, escrever como usuário admin usando a senha X, eu clico aqui, isso, eu acho assim que você quebrou a barreira, talvez você até vai ser milionário e vai botar muito engenheiro de qualidade aí para parar de fazer teste de automatização, porque realmente é um holy grail. Eu sei, Bruno, o motivo porque eu ia mencionar o teu nome é que eu sei que você criou algo para nós que chega bem perto, né, de uma coisa assim, usando o estilo do YAML, usando o Ansible, o formato assim, para você realmente falar assim, qual é o role e quais são os argumentos e cada role que você põe no playbook te permite fazer, fazer as chamadas para fazer, faz isso, executa aquilo outro tal, que eu achei assim, uma grande sacada. Se você puder pegar isso e botar no estilo BDD, assim, de pessoal criar o behavior e tal, e escrever dessa forma, caramba, eu acho que você vai ficar milionário, cara. E eu espero que você não se esqueça dos amigos quando você chegar nesse ponto. É importante, não esqueça dos amigos, eu concordo com essa recomendação. Bom, eu vou trazer algumas coisas aqui. A gente mencionou a respeito de ter um portfólio e tem alguns comentários. Vou trazer eles antes da gente ir para a próxima pergunta. Então, o Fabrício Aguiar, ele comentou aqui que a questão de ter um portfólio, ele falou que não ajuda somente na questão de alguém ir lá e ver a forma como você escreve o código e tudo mais. Ele falou que, no caso dele, o portfólio também ajudou a responder com segurança as perguntas. Ou seja, uma vez que você está praticando aquilo, isso vai te dar mais confiança e mais experiência naquela determinada tecnologia. Então, você vai ter, por exemplo, o fato de ter a mão na massa vai te trazer alguns problemas que você não teria se fosse apenas pelo estudo teórico, né? Então, isso aí te dá um pouco dos macetes e ajuda você a resolver. Então, isso aí é uma dica muito boa, Fabrício. Outra coisa que mencionaram sobre o GitLab CI/CD, que é uma ferramenta de pipeline, né? Então, tem várias. A mais conhecida, hoje a gente tem... Eu não sei se Jenkins daria para falar mais conhecida. Eu sei que o Travis, por conta do GitHub, passou a ser bastante conhecida. Então, assim, eu diria que as mais conhecidas, que eu, pelo menos, vejo o nome com mais frequência, seriam Travis, Jenkins, CircleCI... O GitLab também ficou muito forte depois da aquisição do GitHub, né, pela Microsoft. Então, seriam algumas assim, mas uma vez que você tem um contato com algum desses sistemas, basicamente a diferença entre eles vai ser como você define a sua pipeline. Então, por exemplo, no CircleCI e no Travis, se eu não me engano, e no GitLab, inclusive, você escreve um YAML que você vai colocando lá os estágios, né? Então, por exemplo, primeiro estágio é, sei lá, roda os testes. Segundo estágio é faz o deploy no staging area. Seria um estágio temporário ali para você fazer a aplicação. Roda os testes, sei lá, de integração. Depois disso, se passou, aí você fala assim, joga isso aqui numa outra máquina, sobe essa outra máquina, na hora que ela estiver funcionando, você cria ali uns checks, né, para saber se ela está funcionando ou não. Aí você troca o servidor de produção, fala assim, aponta para esse. Então, dá para você ter o que o pessoal chama de zero downtime, né, que seria a questão de você quase não ter tempo de indisponibilidade no sistema. Normalmente é fazendo assim, você cria em paralelo e depois você só aponta o fluxo, né, das requisições para isso. Eu acho que a próxima aqui seria do Fabrício. Ele está perguntando como vocês fazem para disseminar a cultura de qualidade dentro do time e da empresa. Tá, eu acho que para isso eu preciso de bastante jogo de cintura e talvez até toque um pouco na pergunta que o Jonathan tem ali mais para frente, que é todo dia é uma oportunidade para você disseminar essa mentalidade, todo dia. Então requer muito jogo de cintura, muita diplomacia, mas eu acredito que quando você pode... É uma situação interessante. Veja bem, você mostra que o efeito da qualidade, de ter qualidade no produto, a forma como você mostra isso é com a falta de defeitos, né, de bugs que aparece. Então, imagina, quando você para quantificar, né, você fala assim, não, eu vou... É, o sucesso é se eu tenho X número de usuários que estão usando o meu produto. Ou o significado aqui, né, o que mostra que você está realmente tendo um efeito é zero. É zero. É não ter nenhum, é o que você está medindo. É a falta de defeitos, né, de bugs que acontecem. Então, você, para disseminar a ideia, muitas vezes as pessoas não veem o efeito. Então, é uma luta constante, porque você tem que mostrar para as pessoas assim que qualidade, a falta de defeito é um bom sinal de qualidade. As pessoas podem ficar questionando como, mas que qualidade que você está fazendo se eu não estou vendo nenhum defeito aparecer? Aí você fala, exatamente, tá vendo? Esse é o ponto da história, né? O fato de que não tem defeito é porque nós estamos fazendo um negócio. Então, você tem que ir e conversar primeiro com os desenvolvedores. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom relacionamento com os desenvolvedores e tentar derrubar qualquer barreira que exista entre você e eles, para que o relacionamento seja colaborativo, né? Seja uma coisa simbiótica, vamos dizer assim, né? Eu ajudo você, você me ajuda. Então, começa assim. Primeiro passo, vai conhecer o desenvolvedor que você trabalha, começa um relacionamento bacana e tenta realmente mostrar para eles o valor do que você traz, né? Bota na mesa o valor que você tem, como que ajuda ele também e ajuda todos no final. Então, o desenvolvedor fala, eu vou fazer assim, assim, assim, eu estou fazendo esse recurso. Você pode, então, fornecer algumas ideias e sugestões de como que você fala assim, olha, é assim que eu vou testar isso. Faz sentido? É assim que você está desenvolvendo isso? Isso já abre assim, um leque de oportunidades, de ideias, eu acho, para as pessoas que o desenvolvedor, né? Muitas vezes fala assim, olha, eu não tinha pensado em fazer isso. Agora que você mencionou, eu gostei, eu vou considerar isso. E você então começa a escrever os testes, mostra como que é fácil de escrever os testes, como que é fácil de executar os testes. Esse é um approach, assim, né? Bem hands-on, você e o desenvolvedor. Esse é um nível. Eu acho que o que chega mais para tocar um pouco na pergunta do Jonathan lá é fazer o mesmo tipo de coisa, mas outras áreas funcionais. Por exemplo, ninguém pensa, talvez não seja óbvio, que é importante de ter um mesmo tipo de relacionamento com o pessoal responsável pela documentação do produto. Né? Então, imagina só, você fala assim, para que eu vou ajudar o pessoal da documentação? Mas tem um valor enorme. Então, às vezes eles precisam da sua ajuda, eles talvez não saibam, ou às vezes não ficam meio coibidos de pedir, mas se você vai lá e mostra que tem um bom relacionamento aqui, ajuda a fazer assim com que as pessoas entendam que documentação é importante, você então é o hub. Você leva o pessoal da documentação e mostra como que tudo que acontece tem um efeito neles. Pessoal de segurança, de repente eles geralmente só vão ser comunicados as coisas por último. Eles vão fazer os testes deles por último para ver se existe algum problema. Você então vai lá e fecha essa lacuna aí, o gap que existe, vai lá e traz o pessoal e comunica com eles. E o pessoal do que está planejando, os gerentes, né, as pessoas que estão lá vendendo o produto e fazendo as promessas de que o produto vai fazer isso, aquilo, outro. Então, precisa de jogo de cintura, precisa de ter, assim, eu acho que uma diplomacia enorme e paciência, e precisa, então, mostrar para as pessoas os valores. E, muitas vezes, o valor da qualidade não é uma coisa muito óbvia para as pessoas. Então, é importante você descobrir o que é que vai realmente afetar, dependendo de quem que você estiver conversando, o que você pode trazer para essa pessoa, para ela poder ver o valor. Para algumas pessoas são dados, para outras pessoas não são dados. Já é mais assim, ajuda a entender o que é que o cliente realmente quer, sabe? Então, você tem que descobrir, dependendo do grupo que você quer tentar influenciar, o que é que elas se importam. Tem gente que se importa com dados, tem gente que se importa com dinheiro, tem gente que se importa com funcionalidade, tem gente que se importa somente com o cliente, a satisfação do cliente. Você precisa saber, então, Fabrício, na minha opinião, qual é a moeda que vai encaixar direitinho para as pessoas aqui? Qual é a moeda que tem mais valor para as pessoas? Bom, eu vou dar continuação aqui na pergunta do Jonathan de uma forma mais prática, né? Ele está perguntando aqui, na opinião nossa, quais seriam as principais habilidades que um integrante de um time de qualidade precisa ter e qual seria, assim, a trilha para se tornar um engenheiro de qualidade o mais completo possível. Eu vou falar um pouquinho da forma como eu vejo a questão da qualidade e para mim foi um negócio que foi bem interessante porque eu gostava de mexer com administração de sistema, ou seja, ir lá começar, né, fazer o start de serviços e talvez configurar as máquinas e essas coisas. E eu sempre gostava de automatizar as coisas no sentido, assim, se eu escrevesse qualquer código, o que eu pudesse fazer para, até uma brincadeira que eu faço é ficar sentado tomando café enquanto o computador roda as coisas para mim, então eu fazia isso. E aí acabou que casou as duas coisas, então eu acho que não necessariamente você precisa adotar as duas vertentes, mais assim na questão de infraestrutura, ou seja, que uma das coisas que o engenheiro de qualidade pode fazer é cuidar da infraestrutura, como é que a gente vai subir as máquinas ou como é que a gente vai subir o sistema para que ele seja testado, como é que a gente vai rodar os testes, como é que a gente vai pegar o relatório, né, do que passou, o que falhou, como é que a gente vai fazer... jogar essa informação na mão de quem está interessado em saber os resultados. E a outra vertente seria na questão mesmo de ir lá escrever os testes. Então, você pode focar numa ou na outra. Para mim, eu gosto de estar com um pezinho de cada lado. Acaba que é uma oportunidade que eu tenho ao trabalhar na Red Hat, né? Que seria ter essa questão. Então, acaba eu junto um pouco os dois lados assim que eu gosto de estar atuando. Então... eu acho assim que o principal, na minha opinião, seria uma palavra que eu já mencionei, que seria automação. Então, se você conseguir automatizar o máximo de coisa possível, seja, por exemplo, uma forma de você começar com isso, você usa Linux, você trabalha no terminal. Aposto que você vai ter, sei lá, um ou dois comandos que vira e mexe, você não lembra como é que faz e você fica procurando lá no seu histórico. Uma forma de automatizar isso seria criar um alias, por exemplo. Então, ele já passa lá todos os parâmetros, as coisas. Então, isso aí, na verdade, é uma forma, assim, entre aspas, banal de automatização, mas é um negócio que vai facilitar a sua vida, porque é muito mais fácil ir lá olhar no seu arquivo de alias, o que está definido, e rodar aquilo, do que, por exemplo, ter um histórico de comandos, sei lá, de 10 mil comandos, sei lá quanto que é o padrão que o history, né, o comando te entrega, mas isso aí é uma forma, assim, de facilitar, ou seja, você... tem mais tempo, né, livre para estar fazendo outras coisas. Então, uma forma de definir automação, para mim, seria a questão de ter mais tempo para estar cuidando de outras coisas. E o que acontece quando você está rodando os testes é realmente isso. Enquanto você está rodando os testes que você já escreveu, você pode estar adicionando mais testes, você pode estar verificando documentação, você pode estar em contato com uma ou duas pessoas passando informação ou status de como está o status, né, o andar do projeto e tudo mais. Então, isso aí seria uma boa dica. E, assim, em termos de habilidades, o Og mencionou várias e várias vezes a questão de comunicação. Isso, pelo simples fato de ser um hub entre diferentes equipes, né? Quer dizer, não necessariamente precisa ser assim. Você pode sentar e só escrever teste, mas você vai ser mais efetivo se você tiver essa comunicação. Que aí você consegue trazer diferentes ângulos para o seu teste e, consequentemente, melhorar o resultado final. Então, a parte de comunicação seria uma habilidade. Conhecer Python é um negócio que facilita bastante. É muito fácil você criar ali um script em Python para estar facilitando. Você cria um utilitário, né, de linha de comando que recebe parâmetro, que vai, sei lá, configurar um sistema para você. Então, isso aí acaba te ajudando bastante. Vale mencionar também o PyTest, que é uma ferramenta bastante poderosa para executar teste. Então, você conhecendo o Python, consequentemente PyTest, e usando os plugins que ele oferece, você consegue fazer várias e várias coisas. Conhecendo Python também, você pode usar o Python Selenium, que você consegue interagir com páginas web. Então, você consegue testar as interfaces web, por exemplo. Tem outras ferramentas, eu não vou saber citar nome porque não é algo que eu faço, mas eu já vi algumas ferramentas escritas em Python que permite que você interaja com aplicativos no desktop, então se esse for o seu foco também. Então, assim, acho que o Python seria uma ótima linguagem para se conhecer. Lógico que vai depender, dependendo da empresa que você estiver pretendendo, né, trabalhar, às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas hoje em dia eu diria que Python é muito bem visto e muito bem aceito, então seria uma boa linguagem caso você esteja procurando alguma linguagem para aprender. E outra coisa também, você ter algum contato, né, com o sistema de integração contínua, isso eu acho que é bem interessante. Por exemplo, você pode rodar num container na sua casa, um Jenkins ou algum outro sistema de integração contínua, ou mesmo no GitLab, que ele permite que você crie repositórios privados. Eu não sei a parte de CI dele, mas o GitLab é open source, você pode pegar e instalar ele se você quiser. Aposto que vai ter, sei lá, um Docker container que você consegue rodar ele facinho. Mas você pode colocar um negócio, colocar uma pipeline para rodar toda vez, sei lá, todo dia roda os testes contra, sei lá, alguma coisa. Ou então você pode criar um projetinho assim que de tempos em tempos vai lá, acessa o seu site, preenche alguma coisa. Ou que mesmo assim busque informações, se você tem algum site que você gosta de consultar no dia a dia. Então, isso aí são algumas habilidades, algumas dicas aí que talvez te ajudaria nesse caminho. Og, você tem mais alguma coisa para mencionar? Eu tentei ser um pouco mais abrangente, então por isso que eu fiquei falando um tempão aí. Tenho sim, eu vou falar bem rápido então. Olha, Jonathan, eu... Primeiro, acho que é às 8 horas de Brasília, 8 horas da noite, vai ter a minha palestra também no site principal do PyJamas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu fiz, que eu ajudei, que me ajudou a melhorar, a crescer nessa trilha, né, de ser um engenheiro de qualidades. Então, convido você a voltar daqui a pouco e assistir a minha palestra. Também vou convidar você a procurar no Amazon do Brasil mesmo, procura o meu livro, tá? É, eu falo um pouco sobre esse tópico e tá aqui. Me procura aí, procura Og Maciel no Amazon, no BR lá, .com, sei lá. Procura ele, amazon.com.br, deve ser isso. Procura o meu livro, você vai encontrar ele digital, tá? Ele tá uma boa promoção, mas eu... Para você não pensar que eu estou aqui querendo vender o meu produto aqui, pensar assim, o Og está querendo me enganar, eu vou te dar um conselho, que foi um dos melhores conselhos que eu recebi, que foi o seguinte: quando você, muitas vezes, nós, por estarmos nessa posição de trabalhar em engenheiro de qualidade, nós somos, infelizmente, estamos na posição de ser as pessoas que trazem o bad news, né, a notícia ruim, que é tipo assim, você vai falar assim, não podemos lançar o produto hoje, porque está quebrado por causa disso, daquilo. Nós sempre estamos nessa posição. Então, é muito importante que você possa desenvolver um processo, um framework de você, dentro da equipe, assumindo que você trabalha numa equipe de engenheiro de qualidade, para que a informação que pode ajudar a capturar a qualidade do produto de uma forma numérica, ou de alguma forma assim, você desenvolver isso para que você mostre logo no começo quando que as coisas não estão bem, né? Então, é assim, é aquela coisa que fica bem óbvia, que você fala assim, olha, a temperatura dessa torradeira aqui, toda vez que a gente usa ela, não pode passar de tal grau, né? Não pode passar. E aqui nós temos uma telazinha que mostra, toda vez que que a temperatura sobe, a tela vai ficar vermelha. Então, se você tem uma coisa que é igual um termômetro que você está usando, que vai mostrando a cada semana que passa, a cada dia que passa, quando a temperatura começa a sair do verde e vai começar amarelando e vai ficando para o laranja, e aí, então, assim, não é só você que está vendo o resultado, todo mundo está vendo o resultado. E aí não é uma surpresa, porque esse é o grande problema. Se a gente espera até o final para falar assim, olha, não tem como lançar, está tudo quebrado. Aí ninguém está preparado, todo mundo está cansado, todo mundo falou assim, chega, eu não aguento mais, quero trabalhar no próximo recurso. Essa é uma forma de você fazer com que a visibilidade da qualidade está para todo mundo. Todo mundo pode ver todo dia, todo dia. E eu menciono uma coisa que foi feita numa companhia que eu trabalhei no meu livro, eu menciono uma das coisas que nós usávamos lá, mas eu também menciono algumas coisas que você pode fazer para melhorar. Então, tá aí o gancho, olha lá o meu livro, não é muito caro não, e aí qualquer coisa você entra em contato comigo, faz uma pergunta depois. Aí a vantagem é que você, qualquer dúvida a respeito do livro, pode falar direto com o autor, já tá dito. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. A gente estava falando a respeito de pipelines e tudo mais, e Marcelo Barbosa, ele trouxe uma pergunta que é o seguinte, que ele não vê ninguém falando a respeito de qualidade, né, dos códigos que pessoas que trabalham com SRE ou DevOps, Ansible, Terraform, Bash Scripts, Python, não tem muita pessoa falando a respeito de como garantir a qualidade e se tem algum caso que isso está sendo feito. Ah, o Fabrício Aguiar, ele compartilhou aqui a respeito de um framework, né, que seria para testar o, acho que, se eu não me engano, seriam roles do Ansible, que chama Molecule, que seria molécula, né, a tradução. É, outra ferramenta também que teria para Ansible em específico seria o Ansible Test. Então, ele permite que você roda linters e alguns dos testes, né, que você possa ter para os seus... seria mais roles ou então collections. Roles e collections seriam como se fosse... Você tem, assim, um livro de receita? Vamos imaginar que para poder fazer a receita ou então para criar a sua receita, você pudesse ir lá nesse livro de receita, pegar aquela página emprestada e falar assim, ó, nesse pedaço aqui você roda esses passos. Então, os roles e o collection nada mais é que uma forma de organizar, né, vários passos agrupados e que tem uma responsabilidade. Então, você pode ter, por exemplo, um role que vai criar uma máquina no EC2 e configurar, por exemplo, sei lá, o firewall, pode já instalar já o seu servidor web, essas coisas todas. Então, em vez de você ter várias tasks, né, para poder chamar isso lá no seu playbook, ou seja, vários itens, vários passos para estar fazendo isso, você pode ir lá e falar assim, ó, usa isso aqui para mim e no final, na hora que ele voltar lá para a sua receita, você vai saber que a máquina está criada e dali em diante você já pode acessar talvez o endereço dela, alguma coisa assim que vai ser retornado por esse role ou por esse collection. Então, isso seria uma forma. Uma outra coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte, pessoal de DevOps e SRE, se o código deles não funciona, a aplicação sai fora do ar. Então, é um negócio assim que, embora não tenha um teste escrito, acaba que ela está sendo testada indiretamente por muitas pessoas, dependendo do caso. Então, se alguma coisa dá errado nesse ponto, é fácil de pegar, porque vai estar ali com o contato. Da mesma forma que a gente faz os testes de rodar no ambiente, né, antes de jogar lá e rodar contra o servidor de produção, é sempre bom testar numa parte ali que não tenha nenhuma perda. Então, por exemplo, se você vai fazer principalmente modificação em banco de dados, é extremamente importante que você teste isso antes e verifique que está funcionando. Então, uma outra forma que pode ser feito é, se você tem um pipeline que vai fazer o deploy da sua aplicação em produção, usa as mesmas coisas para fazer, por exemplo, no staging area, ou então no servidor seu de teste. Porque dessa forma você já garante que aquele mecanismo está sendo exercitado. A única diferença vai ser que em vez de colocar, sei lá, interno da empresa, você vai colocar ela pública para todo mundo estar acessando, se for uma aplicação web, por exemplo. Então, dessa forma, você acaba que testa, não necessariamente você tem um teste escrito especificamente a testa, o deploy, mas o fato de fazer o deploy e você rodar os seus testes em cima, se o seu servidor, por exemplo, está fora do ar ou não subiu direito, ou você vai encontrar erros, ou então os seus testes vão começar a falhar todos. Então, isso daí seria uma outra forma assim, de estar fazendo. Você tem alguma outra sugestão, Og, de como poderia ser testado essas coisas? Sim, bem, eu tenho sugestão sim. Eu gostei muito da pergunta, Marcelo, porque eu até tive uma, por incrível que pareça, eu estava tendo uma discussão sobre esse tópico essa semana mesmo. E eu acho que o motivo, talvez, porque as pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente. Então, nós estamos falando assim, daquele tipo de coisa que você tem que fazer um update ou consertar alguma coisa de uma forma rápida, né? Aquela entrega contínua que a gente tinha falado um pouco antes. O motivo porque as pessoas talvez estão talvez mais confiantes que não é necessário de ter tantos testes, talvez, como é comum em um produto, vamos dizer, padrão, né? Um lançamento de um produto padrão, é que eles devem ter, eu vou assumir que eles devem ter um ambiente que permite, assim como o Eliezer falou, você tem os ambientes, né, que é assim, o desenvolvedor escreveu o código, executa algum tipo de teste, as mudanças passam os testes, vamos dizer, testes unitários, o que for, testes de componentes, passou esse código que mudou, vai para o próximo ambiente, aí o ambiente de qualidade de QA. Aí para lá, aí o pessoal do QA então vai executar alguns testes funcionais e por aí vai, né? Mas aí até chegar num ponto onde que você rodou, os tipos de teste que você rodou, te dá essa sensação de que você realmente pode colocar o código em produção. Isso é uma coisa que o Eliezer mencionou aqui. Existe um outro lado da moeda de fazer ainda dessa forma, que foi o que foi discutido essa semana. É que, muitas vezes, o processo é, você quer ter um feedback muito rápido, né? Você quer que, tipo assim, se alguma coisa não está funcionando, você quer que quebre logo, para você saber logo, para você não botar nada na produção, né? Jogar o código para o ambiente de produção. Então, se você vai rodar 3 mil testes e vai demorar que seja uma hora para rodar 3 mil testes, ou que seja 24 horas, não funciona esse modelo. Então, é necessário que você, como engenheiro de qualidade, crie, eu acho que requer um approach completamente diferente de como que você vai fazer este teste. Então, uma das coisas que eu mencionei durante a minha conversa é que, se você para pensar no Amazon, na companhia Amazon, alguns anos atrás, quando eles estavam ainda pensando em criar o AWS, né, e todo esse monte de aplicativos que eles têm, que eles oferecem, para chegar onde eles chegaram hoje, foi necessário, acho que teve um email do Jeff Bezos, o cara, o dono, né, do Amazon, que ele falou o seguinte: olha, para nós chegarmos nesse outro nível, é necessário que todo mundo aqui, qualquer serviço que você for criar, tem que, eu estou tentando pensar em português como falar isso, mas é que tem que aderir a um contrato. E o contrato vai dizer assim: para você criar um novo serviço, você tem que ter uma API que suporta isso, isso e isso. Tem que ser sempre, padronizar esse tipo de coisa. Então, quando você, se você pode ter uma garantia que qualquer serviço, qualquer modificação que você fizer, não vai sair de dentro deste padrão, aí você pode então falar assim: não vou rodar tantos testes, vamos dizer, para todos esses ambientes, eu vou simplesmente checar que esse contrato entre os aplicativos, na hora da integração, que eles estão funcionando. Teste de API é rápido para caramba, você pode ainda botar ele em paralelo. Então, eu acho que ajuda a responder essa parte. Por que que talvez as pessoas não estão visando tanto, talvez, testes assim nessa área de SRE, que você falou, App Server e tudo mais. Mas eu vou dizer outra coisa, a última coisa que eu vou dizer é que, para que este modelo funcione, é muito importante que você tenha um mecanismo que permita você fazer o rollback. Ou seja, se de alguma coisa você fez um lançamento e quebrou algo na produção, você tem que ter uma forma de desfazer ele. É muito importante fazer isso. Então, muitas companhias usam aquele processo AB, testing, que é: eu vou lançar isso, mas não é todo mundo que vai ter acesso, então não é todo servidor que vai ser afetado, vão ser somente uma fatia dos usuários que vão ver esse novo recurso, e monitoramento. E aí, se as coisas estão funcionando bem, aí você expande para outras pessoas, porque quando quebra, você volta tudo, né? Então, eu acho que é isso, é que talvez, quando você chega num nível onde que você tem uma dependência forte e uma confiança forte nos tipos de teste que você tem, e você tem a habilidade de reverter qualquer coisa que quebre, te permite, talvez, o luxo de fazer isso. Porque a grande verdade é que nós hoje, usuários de qualquer coisa online, nós queremos as mudanças hoje, agora. Não é isso? A gente não quer esperar 6 meses para ter a nova versão, para ter o nosso bug consertado. A gente quer agora. A gente quer um rolling release o tempo todo. Então, eu acho que essa é a minha opinião, Marcelo, sobre por que as pessoas talvez pensam dessa forma, e a minha opinião de como que deve ser abordado, para que a gente não deixe também de perder a qualidade. Eu acho que com isso a gente cobriu aí vários pontos da mesma coisa, e imagino que tenha ficado completo. Eu não estou vendo mais nenhuma outra pergunta aqui. Como a gente ainda tem alguns minutos, eu vou querer incluir uma das coisas que a gente estava pretendendo falar. A gente acabou aqui, optou por seguir as perguntas, que foram excelentes perguntas. Obrigado a todos, né, que enviaram aí essas perguntas, foi bem bacana. E gostaria de comentar algumas outras coisas, né? O Og fez o plug dele aí com relação ao livro. O livro estava na lista aqui também, mas tem algumas outras coisas que você pode estar conferindo, né? Seria sugestões aí de livros. Mas antes de livros, eu vou começar com alguns episódios aqui do Castalho, né? Vou fazer uma autopropaganda para o Castalho aí, que seria o seguinte: A gente comentou sobre engenharia de qualidade no episódio 117. Então, esse episódio a gente abordou um pouco, tem mais informação sobre o assunto. A gente falou no episódio 138 com a Ana Paula Gomes. O assunto foi especificamente qualidade de software. Então, são algumas ferramentas, né, que podem te ajudar enquanto está desenvolvendo algum software. E quando você está escrevendo testes automatizados, se você está criando ali o seu framework de teste, nada mais é do que um software que testa outro software. Então, é bem importante ter isso. Com relação à parte de colaboração, é uma coisa que você faz, né, quando está desenvolvendo qualquer software. Então, no episódio 141, a gente falou com o Jorge Guimarães a respeito de code review, né, que seria revisão de código. Isso daí também é uma forma que a gente mencionou de ter o relacionamento ali com os developers. Talvez é uma forma, se eles escrevem, por exemplo, a aplicação em Python, que é a mesma linguagem que você está usando para testar, consequentemente, você pode estar dando esse feedback e algumas vezes você consegue até ver as mudanças que estão sendo feitas e refletir elas no seu código. Então, assim, são mais oportunidades de relacionamento e colaboração, e isso é bem, bem bacana. Para saber um pouquinho mais como funciona engenharia de qualidade no time de OpenStack aqui da Red Hat, no episódio 85 a gente entrevistou o Arx Cruz. Então, ele trouxe um pouquinho da experiência dele lá. O episódio foi um tempo atrás, mas dá para ter uma ideia de como que seria a engenharia de qualidade na equipe dele. Bom, vindo aqui um pouquinho para os livros, né? Já eu vou deixar o Og sugerir algumas coisas, mas para livro eu separei algumas coisas que seriam, como a gente está falando, talvez pessoas que não conheçam Python, que estão começando com Python. Então, essa lista aqui tá um pouco eclética, digamos assim. Então, tem desde do início até um pouco mais avançado. Se você está começando a programar, então, um livro que eu recomendo seria a Introdução à Programação com Python. Ele fala sobre algoritmos e lógica de programação para iniciantes. E ele é do Nilo Menezes. Bem interessante esse livro. Eu cheguei a ler parte dele, não terminei. Mas é muito interessante para quem tá começando, então talvez isso te ajude a abrir ainda mais as portas aí e deslanchar com Python. Uma vez que você já tem ali uma certa experiência ou já conhece alguma outra linguagem, tem um livro chamado Python para Desenvolvedores, do Luiz Eduardo Borges. Esse, se eu não me engano, ele faz algumas comparações com Java ou menciona algumas coisas de Java. Então, se você conhece um pouquinho de Java e está querendo aprender um pouco mais sobre Python, é uma boa. Mas se você não conhece Java, também é um livro ali que... quer dizer, se você não conhece Java e já desenvolve alguma outra linguagem, também é um livro que vai acabar te ajudando a aprender mais ainda sobre Python. O Python Fluente, né, do Luciano Ramalho, esse aqui eu acho que já dá para ser um dos livros padrões de recomendação de Python. Ele é bem interessante, mas ele requer que você já tenha ali um certo conhecimento. Ele não é um livro assim mais para introdução, então se você já tem um certo conhecimento, vale a pena dar uma olhada, que tem algumas coisas assim que o Luciano explora que é bem interessante e vai facilitar muito a sua vida. A gente falou muito sobre a automação e tem um livro em português que chama, na verdade é uma tradução, mas tem na editora Novatec, se eu não me engano, chama Automatize Tarefas Maçantes com Python. Então, uma das coisas que a gente vem falando é a questão de automação. Nesse livro ele aborda, por exemplo, como que você automatiza acessar um site e buscar alguma informação. Então, isso aí são algumas das habilidades que você pode trazer para a parte de qualidade, né? Para estar testando aí os seus softwares. Então, achei bem interessante esse livro. Eu ainda não li ele, eu tenho ele, mas a princípio, assim, olhando pelos tópicos, parece ser bem interessante. O Og já mencionou do livro dele, vou pular. A gente falou sobre PyTest, eu acho que isso aí é muito importante, muito poderoso na questão de teste. Seja se você foca mais no desenvolvimento da aplicação, ou se você está testando, você pode usar o PyTest para ser o runner, né? Aquele que vai rodar os seus testes. Então, tem dois livros muito bons que eu gostaria de recomendar. O primeiro seria... Eu não sei se tem versão em português desses, mas o primeiro seria PyTest Quick Start Guide. Ele foi escrito pelo Bruno Oliveira, que é brasileiro, e ele é um core developer do PyTest. Inclusive, ele esteve aqui conosco no Castalho, né, no episódio 125, e a gente falou exatamente sobre PyTest, então pode dar uma conferida lá no episódio. Ele deixou algumas outras referências, se você quer aprender. E um outro livro que é bem interessante também sobre Python seria Python Testing with PyTest. Esse livro é do Brian Okun e ele tem um podcast, mas aí é só em inglês. Mas eu vou deixar aqui de qualquer forma. Seria Test and Code, o nome do podcast, e o site é testandcode.com. Ele, quando começou lá, um dos primeiros episódios foi falando um pouco lá dos termos, o que seria os diferentes tipos de testes e tudo mais. É bem interessante, só que, infelizmente, só tem em inglês. Talvez seja aí uma oportunidade, se alguém está pensando alguma ideia ou de criar um portfólio, talvez um podcast sobre teste. Seria uma boa chamada em português ainda, então isso aí seria bem interessante. Bom, acabou minha lista aqui, ó. Você tem alguma outra recomendação para a turma? Bem, além do meu livro, que eu vi que alguém comprou, obrigado. Não vou ficar rico, tá? Eu quero só compartilhar meu conhecimento. Realmente, não é nada demais, não. Mas eu vou recomendar, então, dois livros. Um chama-se, em inglês, The Phoenix Project, que eu vou acreditar que foi traduzido como o Projeto Phoenix. Eu vou recomendar fortemente esse livro. É um... Geralmente, assim, quando você pensa que um livro técnico é maçante, né? Porque talvez a prosa é muito seca. Esse é bacana, é uma história. E você tira muito, muito valor desse livro, na minha opinião. E o outro que eu vou recomendar, só vou recomendar dois, é um que não é sobre Python, né? Não é sobre engenharia de qualidade, mas eu acho que é um que vale a pena para qualquer ramo que você trabalhar, que é para você trabalhar na sua habilidade de passar por cima de obstáculos. Porque não importa qual a carreira, todo mundo tem obstáculo na vida, profissional, pessoal, o que for. Então, o nome do livro em inglês é The Obstacle is the Way. Ou seja, o obstáculo é o caminho. E é muito bacana porque ele faz o seguinte, muitas vezes, quando a gente tem um obstáculo, aparece algum obstáculo na nossa frente, eu acho que a natureza humana, o nosso hábito é de querer contornar. Ou a gente tem medo e vai para trás, ou a gente fala assim, eu não vou enfrentar isso não, eu vou contornar. E muitas vezes, se você pode contornar, legal. Se você pode evitar, bacana. Mas e quando aquelas situações onde você não tem opção? Você tem que passar por cima. Então, a mensagem é que o obstáculo, então, se transforma no caminho para você chegar onde você quer chegar. E eu acho que é uma coisa, assim, fantástica, uma forma de pensar fantástica. E foi criada, né, a mentalidade é do... Eu não vou saber se é assim que se fala em português, de repente o Vicente me ajuda mais uma vez, mas é do estoicismo, talvez seria isso. E tem aquela, eu acho que ele foi um dos governadores romanos, imperadores romanos, mas é o Marcus Aurelius, ele que é considerado ser o fundador, talvez, o pai do estoicismo, e eu vou recomendar fortemente. Então, o livro não é o do Marcus Aurelius, tem um livro que você pode ler dele, mas esse livro é fenomenal, eu recomendo ele fortemente. E para Python, como o Eliezer falou, eu diria que o livro do Luciano... hoje em dia ele é a tabela periódica de qualquer pessoa que quer mexer com química, né? Você mexe com química, você vai usar a tabela periódica. Se quer mexer com Python, quer crescer, é o livro do Luciano. Eu assino embaixo. Bom, pessoal, acho que é isso aí, então. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado aí a todo mundo, né, que participou aqui conosco na gravação. Obrigado aí ao pessoal da organização do PyJamas. Eu achei bem interessante a iniciativa, foi muito bacana poder trazer o Castalho Podcast e talvez trapacear um pouquinho e fazer essa gravação aqui durante a apresentação. Obrigado aí todo mundo, né, que participou aqui ao vivo conosco, porque acabou que vocês fizeram parte também da nossa apresentação e da troca aí de conhecimento com todo mundo. Foi uma experiência muito bacana. Vale lembrar que se você está nos acompanhando aqui ao vivo, a conferência está acontecendo, então acessa lá pyjamas.live. Tem mais palestra acontecendo. A conferência está começando, tem o quê? Uma, duas horas, quase 3 horas de conferência, e são 24 horas. Mais tarde o Og vai estar ao vivo aí novamente, mas vai ser lá no canal do PyJamas. Não percam, acesse o site lá e confira tudo mais e todas as novidades que estão por vir aí e acompanhe também as outras palestras. Se caso você perdeu alguma coisa ou está ouvindo ou assistindo isso no futuro, foi tudo transmitido pelo YouTube e vai ficar gravado lá. Então acesse o site lá do PyJamas e veja lá os links e tudo mais que eu tenho certeza que eles vão deixar lá. Valeu, Og, por estar aqui conosco mais uma vez. É sempre bom ter você aqui. Obrigado a todo mundo aqui do chat, obrigado a todo mundo que acompanha o Castalho Podcast, que sempre está compartilhando as coisas, que a gente posta e tudo mais, isso aí nos ajuda bastante. Obrigado a todo mundo que assina aqui o canal do Castalho Podcast no YouTube. E se você quer acompanhar as nossas lives, né, seja trapaceando e participando de uma conferência, fazendo uma gravação ou não, ativa o sininho aí no YouTube, que aí ajuda você a saber quando a gente vai estar online. Og, seu tempo agora, deixa aí suas mensagens, propagandas e tudo mais, só para não perder o costume. Tá legal, eu quero agradecer o Bruno Rocha e todo o pessoal que está organizando o Pajamas. Eu não sei o nome de todos, mas eu quero agradecer realmente, eu achei a ideia fantástica, eu espero que vocês tragam de novo o Pajamas muito mais vezes, e obrigado pela oportunidade, realmente, muito obrigado. Segundo, agradecer o pessoal que apareceu, os amigos que apareceram também, é muito bom ver os amigos participando aqui com as perguntas, e eu vou dizer, terceiro, obrigado, Eliezer, pela oportunidade. Eu e Eliezer somos quase vizinhos agora, estamos na mesma cidade, fica mais fácil a gente conversar, mas obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com você, e é isso. Espero todo mundo daqui a pouquinho ver lá o meu próprio, minha próxima palestra, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Provavelmente a gente volta só no ano que vem, mas obrigado aí por tudo e por todos que compareceram. Feliz Natal e feliz Ano Novo para vocês aí. Ano que vem a gente tá firme e forte aí com o Castalho Podcast e depois da chamada do Og, também tenho certeza que o Pajamas vai acontecer várias vezes aí também. E eu reforço o pedido, né? Gostei muito da ideia também. Obrigado a todo mundo da organização por ter compilado, né, essa conferência de 24 horas e também pela possibilidade da gente estar participando. Isso foi muito interessante. Então, ano que vem o Castalho volta, provavelmente Pajamas ano que vem também. Então a gente se fala depois. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.